Samba, cante o que for. Com sol ou chuva, cante o que for. Cante o que for. Com sol ou chuva, cante o que for. O sonho não acabou. Temos a esperança de que tudo logo vai mudar. Com sol ou chuva, cante o que for. Cante o que for. Sol ou chuva, cante o que for. Cante o que for. Com sol ou chuva, cante o que for. O sonho não acabou. Temos a esperança de que tudo logo vai mudar. Mm-hmm.